os dedos molhados, bastante salgados. Encosta os teus lábios aos meus, mal o meu corpo te encontra. Já estás pronta, mas fazes de conta que não me queres. Tu és mais do que um beijo, sentes desejo. Ouve o coração bater mais depressa enquanto embalas e perdes a fala. Tem cuidado, não me faças sofrer. Eu venho de longe, estou quase a chegar. Apresento-me hoje, porque amanhã não vou estar, não demoro. Quero-te agora, fica na porta, um voto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não posso ficar. Caio na tua rede, matas-me a sede. Olho-me ao espelho a vapor e suor. Fixa o olhar no escuro. Quero que vejas o meu e o teu esplendor. Fica bem mais de perto, tiro-te a teima. O que tens tu para dizer? Sei mais do que tu julgas. Tens manias novas e há tanta noite a preencher. Eu e tu somos muitos, não podemos falhar. O que perdemos ontem, hoje vamos ganhar. Não demoro, quero-te agora. Fica na porta, um voto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não demoro, quero-te agora. Fica na porta. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 35ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos continuar o tema da semana passada, os plágios. Não, não ouviram mal, amigos ouvintes. Novamente, a emissão de hoje não vai ser centrada em qualquer época da história da música ou em algum artista ou evento. Vai ser dedicada, sim, a músicas supostamente originais e muitas delas com grande sucesso junto da maioria do público. Mas, afinal, quando, sem querer ou não, escutamos outra melodia bem mais antiga, descobrimos que esses tais grandes sucessos não são assim tão originais quanto isso. Há uma base clara em canções anteriores, nem que seja só em parte da música. Ou, noutros casos, a cópia é mais que evidente. Isto acontece em várias gerações, tal como já disse no início. Não nos vamos centrar numa época só. Começamos com uma música produzida no nosso belo país, Portugal. João Pedro Paes lançou em 2008 o álbum A Palma e a Mão, cuja primeira faixa se chama Um Volto Já. E agora é esta. Nada parecidas, pois não? Nada mesmo. São os franceses Daft Punk que em 1995 produziram um instrumental da funk. mais música portuguesa que na semana passada. O que certamente será do agrado do amigo ouvinte, não é verdade? Agora, é a vez daquele que será provavelmente o cantor mais famoso no país nos dias que correm. Tony Carreira, que no álbum de 1999, Dois Corações Sozinhos, trouxe a música Depois de Ti, Mais Nada. Depois de tantos anos, nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver. Somente não contava, senti não poder viver. Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi é que eu entendi que depois de ti. Não tem cor. Depois de ti, mais nada. Apenas dor na alma. Em paz para me acalmar. Mais nada em teu lugar. Depois de tanto tempo, só agora dou valor. Não leves sofrimento, mas o meu é bem maior. Como fui inocente, foste embora e eu deixei-te ir. Porque é que eu não vi que depois de ti, depois de ti, mais nada. Nem sol, nem madrugada. Sem ti não há amor. A vida não tem cor. Depois de ti, mais nada. Apenas dor na alma. Em paz para me acalmar. Mais nada em teu lugar. Depois de ti, mais nada. Nem sol. Não tem cor. Depois de ti, mais nada. Apenas dor na alma. Nem paz para me acalmar. Mais nada em teu lugar. Depois de ti. Agora damos um pequeno salto geográfico até ao nosso país vizinho. Depois de ti, não há nada, nem sol, nem madrugada, nem chuva, nem tormenta, nem amigos, nem esperança. Depois de ti, não há... Confirmado, amigos ouvintes, parece que são semelhantes, sim. Então, aqui na voz de José Feliciano, ouçamos um original de Rudy Pérez, Después de ti, que... Después de la tormenta, la calma reinará.

You said I go be your darling almost anywhere. É verdade, são parecidas, mas neste caso não me parece que haja cópia de um ou outro artista da app. As melodias foram lançadas no mesmo ano. A segunda música que estamos a ouvir criou até um género de dança nova no início dos anos 60, Mashed Potato. A música é de D.D. Sharp e chama-se Mashed Potato Time. Originais, mas que são baseadas, pelo menos parcialmente, em melodias anteriores, os chamados plágios, que várias vezes originam discussões que chegam aos tribunais em determinados casos. Perto do fim, mais um par de canções. A primeira é novamente portuguesa, do duo musical Anjos, da banda sonora da telenovela Vingança, saiu o single Eu Estou Aqui. Eu sou aquele que vive aceso no teu mundo. Eu sou aquele que te persegue num sono profundo. Serei um sonho, um pesadelo. Sou o passado recordado de um amor, um grande amor. Eu sou aquele que não esquece nem perdoa. Eu sou aquele que a tua ausência magoa. Sou uma noite nunca apagada.